Ele convulsionou de manhã e eu que estava lá. Estendi a mão, mas não pude lhe ajudar. Chorar não dá, gritar ninguém vai te ouvir, só avisar. Tremer, voltar e depois prosseguir. Tentou responder com semblante por seu semelhante que já tava lá. E na atual conjuntura, o Zé Povo gritou que mandou misturar. Pensei em ligar pros amor, 1h40 pros cara chegar. Essa é a vida no albergue, não vale nada no lado de cá. Liquidação é cajibrina. Convulsão toma diazepina. Pedra na venta esfarela é cocaína. Diazepina, pedra na venta esfarela é cocaína. Tomando um pico na veia, igual prego na areia, e o malucão foi firmar. À noite o álcool esquenta, a rua aquece, mas depois esfria. Morreu escutando candeia, aranha na teia, só pros vermes matar. Liquidação é cajibrina. Convulsão toma diazepina. Pedra na venta esfarela é cocaína. Liquidação é cajibrina. Convulsão toma diazepina. Pedra na venta esfarela é cocaína.